Bebekam, bebekam, bebekam, bebekam, tirando da serra. Tava vendo link da drogada no ferro. Bebekam, tirando da serra. Bebekam, tirando da serra. Bebekam, tirando da serra. Tava vendo link da drogada no ferro. Bebekam, tirando da serra. Bebekam, tirando da serra. Bebekam, tirando da serra. Gang, 2018. E aí, gay, tá tão sério por quê? Falou cantina da serra.